Também no sul da cidade, as opções de protesto, crescimento econômico, cheio de condições, já no sul, os fãs e depois, lentamente, dia 10 de maio de 2012. Tenho interesse, claro, nos planos, tudo que eu prometei, mas o meu foco é muito mais os feitos para o dia a dia das pessoas. Né? Então é isso. Ah, já estou cá desde o ano passado a fazer a pesquisa. Obrigado, Tiago. Podemos saber o que aconteceu agora e voltamos para o texto. Ok, eu sou a Silvia, eu estou a fazer o doutoramento em Ciências Políticas na Universidade da Stellenbosch, na África do Sul, e eu estou também no segundo ano. O foco da minha pesquisa é mais a perspectiva da governação local no contexto urbano e pós-guerra, e tenho escolhido o projeto Zango também como um estudo de caso. E ver um bocado o que este projeto nos diz sobre esta governação pós-guerra, mas vou depois ainda elaborar um bocado mais. Boa tarde, o meu nome é Silvia, eu sou arquiteta, estou a tirar doutoramento na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. É a primeira vez que estou em Angola e provavelmente a única durante a tese de doutoramento. Fiz um trabalho de recolha teórica para poder sustentar o meu trabalho de campo e vou partilhar convosco a minha linha de orientação que depois se traduziu na recolha cá. Eu parti da ideia de três autores, que é o Castel, que nos anos 70 dizia que a superestrutura condiciona a infraestrutura, de um autor que vem posteriormente, que é o Lefebvre, que diz, sim senhora, a superestrutura condiciona a infraestrutura, mas há uma coisa que é mais importante, que é o poder transformador dos agentes sociais na produção do espaço e que todos nós temos o direito à cidade. E depois o Harvey, que vem falar de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da justiça social e que atualmente existe já uma nova tendência, que é a justiça espacial, com uma distribuição dos benefícios provenientes dessa transformação para como é que isso se espelha em termos do território. E o que eu percebi, já antes de chegar cá, é que realmente não havia uma distribuição equitativa dos benefícios provenientes dessa transformação do território e quando cheguei cá fiz o enfoque na questão do baixo custo e da média renda e como foco é o Panguila, que é um caso mais paradigmático pela distância que tem ao centro da cidade, e depois em média renda a cidade do Quilamba. Pronto, e queria, através desses dois exemplos, um como sendo o caso de estudo efetivo, onde está a haver um realojamento da população carenciada, e outro como a criação do desejo, no outro dia o Ricardo falava sobre a criação do desejo da habitação, supostamente para uma baixa renda, que agora já não é para uma baixa renda, é para uma média renda, mas que também não tem acesso a essa habitação. No fundo, são também as políticas do governo para... Mas o enfoque sempre no direito à cidade. Será que existe esse direito e de que forma é que pode haver alguma resistência nos processos para se conseguir ainda alcançar esse direito à cidade? Boa tarde. Meu nome é Ricardo. Eu sou estudante de doutoramento em planeamento regional e urbano na Universidade da Califórnia e estou aqui a fazer trabalho de campo. Estou aqui até fevereiro do próximo ano, se calhar um pouco mais. E o meu trabalho também é sobre as transformações urbanas, enfim, dos últimos 10 anos, ou pós-coloniais, ou o que é que seja. Estou a fazer também trabalho sobre as transformações urbanas dos últimos 10 anos, sendo que me estou a tentar focar, enfim, em dois espaços de análise, um mais ligado às transformações ao nível da infraestrutura de planeamento, se quiserem chamar assim, outro que é o que eu me estou a focar agora, neste momento na verdade estou a fazer um estágio no IPGUL, e uma outra dimensão mais ligada às questões financeiras e ao financiamento das transformações urbanas dos últimos 10 anos. E é isso. Queres começar? Não, mas... Pela apresentação introdutória. E, na verdade, vou-me desculpar que eu teria liderado isso via yoga e não tive tanto tempo para conversar como é que seria a abordagem. deixar isso mesmo conosco, que ia fazer essa freestyle. Então, porque o Paulo já iniciou com as... tá bom! Melhor ainda, o Paulo vai iniciar com tudo. Bom, nós também não combinamos muito bem esta apresentação. Entre nós, o que fizemos... Portanto, eu tinha até preparado algumas imagens, mas entretanto, como chegamos à conclusão... Sim, talvez vou mostrar, mas não é tão estruturado assim. Eu pus lá... Quando comecei a perceber que não havia aquele formato de apresentação, escolhi algumas imagens, mas não é... Portanto, eu acho que o que eu posso fazer agora é explicar um pouco a estrutura do trabalho que estou a tentar fazer e em que ponto estou, não é? Para também tentar beber um bocadinho dos vossos comentários em relação àquilo que posso... como é que posso continuar isto. E, no fundo, eu acho que o meu trabalho é um bocadinho um trabalho de resistência, porque... Estou a estudar um bairro que vai desaparecer brevemente, aliás já começou a desaparecer, a ser transferido, demolido, deslocalizado. Acho que com muita facilidade essas coisas acontecem no campo do debate público. Não se fala, quer dizer, não se questiona muito sobre... o modo como esta cidade está a ser deslocalizada, não é? para as periferias e estamos a falar de uma massa muito, muito grande de população e também de uma cidade que no fundo tem a sua própria vitalidade, a sua própria estrutura, o seu próprio modo de funcionamento. O trabalho que eu estou a fazer é tentar perceber de facto que tipo de cidade é aquele, que tipo de cidade é o bairro da Chicala, acho que é um tipo de cidade que não é planeado, não é feito com um plano do mestre, ou master plan, aqui dizem um, como é que é? Plano master? Plano aqui acho que às vezes invertem. Mas que no entanto, portanto, cresceu à margem daquilo que é a legislação que faz gestão de territórios, quer dizer, à margem dos protocolos legais de urbanismo, de modo de fazer cidade, mas que, no entanto, é aquilo que as pessoas que lá moram queriam que fosse, portanto, tem a sua própria verdade nesse sentido, porque eu acho que o que estou a tentar fazer é perceber se... Eu chamo-lhe cidade latente, não é? Há ali uma questão urbana que muitas vezes cá é completamente desengajada, quer dizer, não é dado qualquer interesse à cidade que não teve um plano urbanismo, mas quando começamos a perceber melhor a sua presença na cidade, começamos a ver que a cidade também precisa de uma classe trabalhadora perto do seu centro, ou seja, não se pode pensar que a zona central é só para um certo tipo de classe económica, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que a cidade não se pode só pensar do ponto de vista económico, não é? E esta fase de transformação que está a acontecer está a desrespeitar isto, está a dizer que há aqui uma população que mora aqui há 30, 20, 15 anos que vai ter que sair porque há projetos para esta zona e tal. O trabalho que eu expliquei, que chamei de trabalho de resistência, tem a ver com uma contracorrente, portanto, tentar ter dados, tentar ter sustentação que prove e demonstre que, de facto, a cidade também tem a ganhar em ter, tem a ganhar em ter estes bairros perto do centro, porque, porque os mossecos, não, em vez de serem vistos como uma praga, podem ser vistos como uma, um sinónimo até de riqueza, eu acho, que para a cidade. Portanto, aqui é uma questão muito própria de Angola, que tem a ver com o modo de vida, tem a ver com, quer dizer, algumas histórias que vou ouvindo, dizem que, quer dizer, as pessoas, mesmo tendo apartamentos aqui na Baixa, preferem alugar por não sei quantos milhares de dólares e depois voltam lá para o seu quintal, para o seu cubículo, moram lá para criar as suas galinhas e os, epá, fazer os seus grelhados cá, cá fora. Portanto, eu acho que esta ideia de tentar impor um modo de vida que não tem nada a ver com a cultura daqui, não é? Acho que não está a ajudar muito na questão de social e mesmo urbana. Agora, claro que estamos a falar de uma área que tem imensos problemas, que tem falhas de infraestrutura, tem problemas de água, de eletricidade, não sei o quê, mas também os centros históricos europeus, tanto chamada cidade que hoje até muitas vezes é considerado património da humanidade, não sei o quê, também essas cidades começaram por ser informais, começaram por não ter um plano diretor, começaram por ir crescendo à medida que a própria família ia crescendo e, quer dizer, portanto, que muitas vezes, portanto, para além de terem sobrevivido, sobreviveram com constantes crescentes, quer dizer, de infraestrutura, de introdução de saneamento, de eletricidade, não é? Pronto, obviamente às vezes demolindo zonas inteiras para passar a algum tipo de estrada ou de construir algum tipo de equipamento, um hospital ou uma escola, quer que seja, mas não tiveram que desaparecer completamente para dar lugar a outra cidade, não é? Portanto, o que eu estava a tentar fazer é explicar isto, olhando para a história também, porque também há uma tendência muito, muito rápida de generalizar e dizer que os mossecos isto, os mossecos aquilo, mas cada bairro, cada mossecos tem a sua própria ordem, a sua própria história. E muitas vezes a primeira pergunta que me fazem é logo porque é que foi para Xicala. E acho que é interessante ser um dos bairros informais mais centrais, não é? Está rodeado pela história oficial da formação da capital, de Luanda. Portanto, nesse sentido, aquela proximidade e este diálogo com o centro administrativo e depois com o centro cívico e a Baixa, a Bahia, etc. Acho que é um diálogo interessante, não é? Portanto, parte do meu trabalho também é perceber até que ponto é que essa cidade está a ser mal planeada, porque mais uma vez, tendo dados que demonstrem ou que expliquem que as alternativas não, que estão a ser feitas também não são nada de especial, portanto, não estão a ser feitas de um modo pensado ou sustentado, mas estão a ser feitas um bocado aleatoriamente, não é? Portanto, aquele discurso entre mossec e cidade é um discurso também baseado em conceitos coloniais e tal. Eu acho que hoje já se passou muito tempo, já as coisas são mais híbridas do que simplesmente essa divisão, não é? Vocês conhecem a cidade muito melhor que eu, sabem todos que, quer dizer, que qualquer condomínio, mesmo caríssimo e tal, que se faça, vai ter o anexo, vai ter uma construção à frente, vai ter qualquer... Portanto, e mesmo os edifícios antigos, não é? da Baixa, têm constantes apropriações, alterações, não é? É muito difícil distinguir onde é que acaba o que é chamado informal, onde é que acaba o que é chamado formal. Muito rapidamente se diz que os ricos e os pobres, mas não é assim. Há muita gente que mora num século que tem muitíssimo dinheiro, portanto, tem os filhos a estudar na universidade. Portanto, há aqui estas coisas que, no fundo, o que eu estou a tentar perceber é qual o lugar, dos bairros, de assentamento espontâneo, na ordem urbana e territorial de Luanda. É isso. Podemos passar a palavra ao próximo orador. Só para dizer, o meu computador não sabe observar, não tem, só tem o PowerPoint, mas é um pouco estranho. Lá. A segunda. Ok, então, como estava a dizer, o meu foco é, vamos ser é menos os planos do governo, apesar do facto que também precisa algum conhecimento delas para perceber o que está acontecendo na cidade, e mais os efeitos disso para as vidas do dia a dia e a cidade em forma, porque muitas vezes quando pensamos em Luanda ou a reconstrução, a repartição, é esse tipo de imagem que sobre as pessoas pensam, mas na verdade a maioria da cidade é este tipo de cidade sobre que nós estamos a falar, né? E então, espera um pouquinho. Então, a minha intenção é mais perceber o que está acontecendo com pessoas que vivem nos municípios, esta cidade informal. É por isso que eu comecei a pesquisa em Kazenga e ainda tenho a intenção para voltar agora, depois de algum tempo fora. Depois, outra parte era na zona da Luanda Sul, com Nova Vida, Jardim da Eden. Estes condomínios que cresceu durante mais ou menos os últimos 10 anos, onde havia muitas demissões, porque também havia uma opção formal, um crescimento informal, muito rápido lá, que na verdade está ligado ao mesmo boom da construção formal que é interessante. A terceira parte vai ser um zango, aí só comecei lá com a semana passada. Mas só para ter uma coisa mais concreta sobre o que nós podemos falar, eu decidi... já passou. Então, uma parte da minha pesquisa é para perceber os efeitos, né, da requalificação e esta boom na construção, no mercado informal, como funciona o mercado informal da construção, quanto custa construir uma casa da baixa renda, a casa para um mais pobre, até uma casa para a classe média, mas informal, como muitos de nós sabemos, pode ir à zona da Patriota, tem casas enormes, mas também não tem ligação à luz, à água, tudo, também são tipo de casa informal. Então, o que eu fiz? Eu fui falar com pedreiros, também visitei mercados informais de construção, como na Zona Verde, mais na Benfica, para tentar perceber quanto custa a casa mais básica. Né? Estou a falar sobre a casa, um quarto, uma sala, sem luz, sem água, até só. Para a produção, eu também não incluí a casa de banho ou tanta água, é só casa. Né? Então, isso são mais ou menos os preços. Eu sei, os preços são diferentes, os mercados dependem, mas é mais ou menos isso. Então, para a casa, depois vou. Desculpa. Teto, boca é o trabalho do pedreiro. Né? Então, pode já. Então, para a casa mais básico, que a pessoa olha no museu hoje em dia, se alguém quer conseguir agora, só 6 mil e tal dólares, né? Que não é um custo de nada. Mas o que é interessante para mim é que eu fiz entrevista também no mercado e as pessoas lá estavam a dizer que, desde que os chineses chegaram no Luanda, os preços baixaram muito. Porquê? Porque os chineses começaram a controlar o mercado informal. Fazem bloco, fazem chapa, fazem quase tudo, só algumas coisas para os tanques de água, como bobadilha e tudo, mas ainda não fazem. Então, a minha intenção agora é para perceber um pouco esta ligação entre o mercado informal de construção e os mercados informais, porque eu também tenho uma coisa. Sim, era só. Não é isso. Então, isso também é para tentar pensar, quando falamos sobre requalificação, com demolições, o realojamento, o que é que a pessoa está a perder? Tem um lado sobre o qual está a falar, que é esta história da cidade, a maneira de estar no certo, mas também é um investimento financeiro muito grande, esta construção da casa. Né? Eu acho que é uma coisa sobre as pessoas que devem começar a falar, é que não é nada a perder. Pode ser a pessoa que diz, ah, isso, esta casa foi construída à toa, é casal, não sei o quê. Mas, na verdade, para uma pessoa pobre é construir a casa. $6,000 já é um gasto muito grande. Então, era só para apresentar isso. Se alguém tem qualquer... O que ainda falta para mim estudo é mais a história do mercado informal. Então, já escrevi isso para pensar. E também sobre a casenda. Então, se pessoas têm dados ou sugestões ou qualquer coisa, estou muito aberto para saber. Tá bom. Mas isto de apresentar sentados é um bocado. Vocês estão vendo? A posição das cadeiras. Estamos um bocado, ou se não. Até podia pôr pelo menos a cadeira aqui. Isto está um bocado estranho, não acham? Quem apresenta passa por aqui ou fazemos uma Como? Apresenta, poderia ficar assim na frente, uma cadeira assim. Desculpa, eu estou a criar aqui como. Como disse na apresentação, eu sou a Silvia e estou a fazer o doutoramento em Ciências Políticas. Então, obviamente, o meu olhar, a minha perspectiva é bastante diferente de que o Paulo, que é arquiteto, ou a Cláudia, que é antropóloga. E, geralmente, nas Ciências Políticas, o estudo da Angola é muito focalizado no estudo do Estado angolano, o papel do petróleo, a hegemonia do partido no poder, tudo isso. Então, isso tem geralmente sido o foco dos estudos sobre Angola por cientistas políticos. Então, o meu objetivo era de ver como é que este Estado, não é? Que tem certas características, como é que esse Estado se manifesta a nível da cidade. E eu escolhi o projeto Zango, que é o projeto localizado no município de Viana, como todos sabem, como um estudo de caso para ver, sobretudo desde o fim da guerra, não é? Como é que esse Estado está a gerir a cidade, vamos assim dizer. Porque muitas das vezes os problemas que da cidade de Luanda são explicadas pelo facto pelo conflito, a migração, a cidade. E eu achei interessante então estudar um projeto novo para ver como é que esse projeto é talvez diferente de que a cidade antiga, vamos assim dizer. E de facto notei que em muitos aspectos o projeto nem é assim muito diferente. E isto tem a ver com essa questão da gestão, da governação da cidade. E acho que já se tocou um bocado nessa os conceitos, né, de formal e versus informal, que em Angola, muitas das vezes, como se interpreta o formal e informal, esses conceitos em Angola, geralmente, o valor ou o significado não é... É muito diferente, porque até como já foi dito, uma construção nova até pode ser informal no sentido desta construção não ter, por exemplo, a documentação em ordem. Então, dessa perspectiva da formalidade, é uma construção informal, mas é considerada, porque vemos um prédio, como sendo formal. E, de facto, notei que no Zango, esses conflitos, essas tensões entre formal e informal, e governação formal e informal, também são bastante... São muito importantes lá. E então, do projeto, do trabalho de campo que tenho feito até agora, cheguei já à conclusão que até nem existe um Zango só, porque o Zango tem um plano diretor que prevê a construção de 4 bairros ou setores, que são o Zango 1 e 2, que foram as primeiras fases, e depois o Zango 3 e 4. E neste momento prevê-se também uma expansão, onde se prevê a construção de mais 20 mil unidades. Depois há o Zango 5, mas aí ainda não se começou a construir. Pois, para além desse plano diretor, a própria área do Zango também tem outros projetos de construção. Existem as torres do Zango, que são construídas pelo China International Fund, mas também existem também muitos outros projetos semi-privados, pequenos condomínios, alguns ministérios que estão lá a construir. Então, mesmo o próprio Zango também não é um Zango só. Então, temos ali outra vez aquela tensão entre formal e informal, porque nem podemos falar de um projeto, até não existe um modelo. Porque, apesar de existir um plano diretor, da forma como o Zango foi construído, não foi de acordo com o plano diretor. Então, outra vez, o formal pode existir um plano formal, porque muitas das vezes fala-se da cidade de Luanda, bom, a construção informal, aí, a ausência de planos diretores, mas mesmo com o plano diretor, também não temos o resultado de algo formal e bem feito. Então, podemos também questionar a importância ou a relevância de ter planos, porque... Então, são essas perguntas, essas tensões que eu estou a tentar levantar para dizer que a governação é muito complexa em Angola e temos que ter, isso em conta. Outra coisa que eu estou também a estudar no Zango são as comissões de moradores, que de facto não têm um estatuto legal em Angola. Não existe, pela lei não existem. A nível da governação local, as autoridades tradicionais, por exemplo, são reconhecidas pela Constituição, mas comissões de moradores não são. E em entrevistas com várias entidades governamentais que estão também envolvidas no próprio projeto Zango, não se reconhece o papel destas comissões, enquanto na prática as comissões desempenham certas funções que talvez podemos concordar ou não concordar se deviam fazer isso ou não, mas estão a fazer. Então isto é outra tensão e outro fator que faz com que na prática as coisas são muito mais complexas do que geralmente pensamos. Então queria ficar por ali e passar a palavra à outra Silvia. E engraçado porque a Silvia está aí das Ciências Sociais e Políticas para a questão da habitação, não é? Eu sou arquiteta, mas interessa muito mais a questão das Ciências Sociais e Políticas, portanto estou a tentar a partir da questão da habitação, esse objeto de desejo, não é? Que, que no fundo é uma bandeira, não é, deste país, que é a criação de habitação com base numa necessidade. E tem-se falado muito, já não tinha ouvido que se falava muito de uma cidade anárquica, não é, quando se fala do periurbano e quando se fala do museu. Eu quero-vos transmitir a ideia de como se vê Luanda de fora. Luanda de fora não tem museus. A única coisa que é mostrada internacionalmente é o centro formal. Portanto, existem imensos documentários, imensos... que não falam dos museus. Portanto, a cidade para, algures, numa linha que não... Quem já conhece a cidade e quem vive a cidade nunca conseguiria compreender como é que é possível passar-se essa imagem. E então vem na ideia de que, se por um lado se fala muito de anarquia na construção informal, a minha sensibilidade tem-me trazido a ideia de arbitrariedade na construção formal, não é? É quase duas palavras para dizer a mesma coisa, nem muito na linha de sequência do Paulo. Efetivamente, há uma anarquia, se é isso que é a palavra utilizada, é uma questão semântica, mas também há uma grande arbitrariedade na forma de construção do território dito formal, porque as coisas sobrepõem-se, as intenções, não há um plano, não há uma ideia de fazer cidade. Do meu ponto de vista, não encontrei nenhuma ideia do que é que se quer fazer para a cidade. Porque poderia haver um discurso de fazer cidade que não se concordasse com dizer tudo bem, quer-se fazer este tipo de cidade, este modelo de cidade, mas nós não concordamos. Mas não, nem sequer encontrei esse modelo de cidade. Parece-me que é tudo muito arbitrário, não é? E eu tenho socorrido muito da história, e da história portuguesa em Angola, porque sou portuguesa, e acho que podia ser, e não só a história portuguesa em Angola, mas também a história internacional. Ensina-nos que já houve outras formas de fazer cidade, já houve outras formas de pensar, que poderiam ser acauteladas aqui. Bom, a história de Luanda está cheia de planos inacabados, está cheia de planos que não foram conseguidos, está desde 42 que existem pressupostos de planos, de PDMs que se sobrepõem, que acontecem, planos parcelares, e isso nunca conseguiu concretizar-se efetivamente porque há um crescimento urbano muito acelerado, não é? Por N circunstâncias históricas, que vocês conhecem muito melhor que eu, e a verdade é que esses planos não só não conseguiram acompanhar esse desenvolvimento urbano acelerado, esse crescimento urbano acelerado, como não conseguiram prever e antecipar. E então, a minha pergunta é, porquê insistir em continuar a fazer planos formais sem considerar essa rapidez e essa forma muito intangível de fazer cidade, que é essa forma de fazer cidade em Luanda? Quer dizer, é que existe, não é? Se é que existe, porquê continuar a sonhar com uma ideia formal de fazer cidade e não usufruir, não beneficiar desta forma que é real, é a verdadeira, é a do dia-a-dia, e tentar melhorá-la nos seus constrangimentos, que também são reais. Porque quer nós vamos para o Museu, quer estejamos aqui no centro urbano, toda a gente não tem luz, ninguém tem água, há imensos constrangimentos que poderiam, que é a questão das infraestruturas, que do meu ponto de vista deveriam ser repensados. Não é? Devia-se pensar mais em requalificar a cidade e as suas potencialidades, e menos a questão da habitação. Bom, em Portugal nós tivemos um projeto SAL, foi um projeto muito interessante em termos das políticas, que logo a seguir ao 25 de Abril, durou pouco tempo, durou 2 anos, que tinha a ver com o envolvimento da participação das populações. Isto remete também muito para a questão que a Silvia falava das comissões de moradores e dos representantes de moradores. Eu queria partilhar convosco muito rapidamente 3 experiências que eu tive aqui durante este mês que foram absolutamente marcantes. Para além da 4ª experiência que no meu doutoramento vou retratar, que é a questão da cidade do Quilamba, mas que não tive experiência de conversa, porque a cidade efetivamente do Quilamba não está ocupada, portanto não há muito que... Não é uma coisa que posso mais falar das expectativas das pessoas naquela forma de construção da cidade, mas tive 3 situações que eu achei que foram muito interessantes. Uma foi um contacto que tivemos pontual no Panguila, em que nós conseguimos beber da informação e da conversa dos constrangimentos que foi ter sido esta mudança do centro da cidade para uma zona tão periférica. E a minha leitura mais imediata, é de que os problemas que existiam mantiveram-se e acumularam-se outros tantos. Ou seja, não encontrei... porque a questão da habitação, à partida, já estava salvaguardada, porque as pessoas já tinham habitação, portanto agora tem uma habitação num sítio mais longe, com menos transportes, com menos, sem infraestruturas, com mais dificuldades nas redes sociais, e isso marcou-me. Outra questão que eu achei muito interessante foi no Dubito, não foi cá, porque tive esta necessidade de sair de Luanda para conseguir ter acesso mais fácil a determinado tipo de contextos. Luanda é uma cidade mais difícil, principalmente para um estrangeiro, de conseguir aceder à informação. E aí tive acesso a uma comunidade que já tinha sido por duas vezes, tentaram expulsá-los de um determinado território que era uma reserva fundiária e houve tensão. E neste momento eles estão a conseguir estabilizar, mas não sabem. Portanto, estão na iminência da saída. E aí foi um discurso de medo da perda. Também foi muito interessante. E outra conversa que também foi muito interessante foi também no Dubito, no Alto do Liro, consegui entrevistar uma pessoa que tinha participado no processo de autoconstrução dirigida nos anos 60, numa habitação de baixo custo na periferia de Lubito. São casas que ainda estão lá e que foram efetuadas nos anos 60. E eu achei que com estes três focos conseguia ter uma visão do antes, do durante e do muito depois. E isto para dizer o quê? 40 anos depois, o Alto do Liro é uma ilha no meio de um seco e ele próprio já se mistura com o seco. E isto corrobora a minha ideia de que tem que se integrar este crescimento urbano acelerado, tem que se integrar esta forma de fazer cidade na própria cidade, porque senão, que se criar novas cidades como o Quilamba, podem criar outros povos, pode haver quase uma periferização, não é? A cidade vai ficando assim os núcleos periféricos, mas os problemas que estão na gênese da construção da nova cidade mantêm-se ou agudizam-se. E essa é a minha leitura. Bem, eu não tenho assim nada de muito preparado. Na verdade, muito do que eu tenho pensado nos últimos tempos, eu, como disse há pouco, eu estou há, na verdade, já há um mês a fazer um estágio, enfim, não será bem um estágio, estou durante 3 dias por semana, estou no Ipegul, um pouco a beber informação, a perceber, a falar com os técnicos, não só do Ipegul, outros sítios, e a tentar perceber estas transformações ao nível daquilo que eu chamo de estrutura de planeamento, ou o que é que seja. E, enfim, muito do que eu tenho vindo a pensar tem muito a ver com estas questões que nós estamos todos aqui a falar um pouco desta divisão, que para mim é cada vez menos desinteressante como descritor daquilo que a cidade é entre o formal e o informal. Sinceramente, a percepção que eu tenho, eu não consigo perceber o que é o formal, porque, em primeiro lugar, há a questão dos planos. Isso foi uma coisa que... Não é? A primeira ideia que eu tive quando comecei a vir para cá para Angola era aquela ideia normal de que não há planeamento, não há planos. Eu, neste momento, já tenho uma lista dos planos todos que encontro e é vacilador. Tenho certeza que amanhã vou encontrar um outro qualquer, um plano que... Há planos que são aprovados, outros que não são, planos, tentativas de fazer planeamento por empresas que tentam vender planos a este e àquele. Ou seja, isto para dizer que há muita gente a pensar a cidade, não é? Por outro lado, esta questão desta divisão entre formal e informal parece-me mais quase um impositivo. O Paulo usou uma expressão qualquer, falou de uma imposição de modos de vida. E muitas vezes, no discurso que eu ouço no Ipegul e fora do Ipegul e nas pessoas que fazem planeamento e que pensam na cidade, eu sinto esta espécie de imposição daquilo que é bom modo de viver, de alguma forma, o que me faz pensar num outro tipo de escritor para perceber estas transformações, que será um mais ligado ao centro de periferia. E quando eu falo de centro de periferia, não tanto centro de periferia como de escritor geográfico, ou seja, aquela ideia de que o centro vai ser para um determinado tipo de pessoas e periferia para outro, mas também um descritor de centro-periferia, mesmo no campo das tomadas de decisão. Isto mesmo dentro daquilo que é a estrutura do Estado. Eu percebo isso no Ipegul, enfim, provavelmente muitos de vocês já sabem mais ou menos a história do Ipegul. O Ipegul é assim uma instituição que parece estar sempre a tentar encontrar o seu espaço de ação. E para mim é muito interessante perceber essa formação de um centro e de uma periferia naquilo que é a decisão sobre o que é que se faz na cidade, não é? Se a decisão vem de lá de cima, como se diz, tem um peso diferente do que tem o Ipebul. O Ipebul faz planos que depois não consegue, na verdade, gerir e tudo mais. E, portanto, isto leva-me para outro lado, a pensar, nestas questões, nesta divisão constante entre o MUSEC e a cidade formal, e até que ponto é que isto não é mais esta imposição, que tem a ver um pouco, é engraçado, esta quote estar aqui do Dessertor, que não foi a cuja, na verdade foi o Paulo, e ele neste livro, desta quote, ele fala da ideia de práticas espaciais e da ideia da experiência urbana, e ele opõe em contraste duas formas de experienciar a cidade, uma que é o que ele chama walking in the city, portanto o andar na cidade, e outra que é o sobrevoar a cidade. O que eu sinto é que o modo dos agentes de planeamento, que são aqueles com quem eu estou a relacionar neste momento, é muito esse olhar que sobrevoa a cidade e que a regula, e o que muitas vezes é grave é que efetivamente transforma a cidade de uma forma determinante, não é? No que diz respeito à minha investigação, eu, como digo, agora estou agora a tentar perceber estas dinâmicas ao nível de planeamento, perceber as diferentes estruturas, como é que elas têm surgido, adaptado, e como é que elas têm refletido na construção da cidade, na construção de ideias sobre a cidade. Relacionado umas com as outras. E se relacionam umas com as outras, não é? Como é que o Getrugo se relaciona com o Ipebul, como é que esta arquitetura vai moldando os modos de agir sobre a cidade. E a segunda parte da investigação, que há de ser quando eu acabar esta primeira, não sei por enquanto, há de ser mais sobre questões de financiamento, vou estar mais a olhar para os processos de financiamento. Eu gostava de tentar fazer um paralelo, uma comparação entre aquilo que é a cidade financiada através do início de crédito com os chineses, com os financiamentos através dos bancos, com esta questão toda do acesso ao crédito à habitação, mas isso agora ficou para a segunda parte do meu trabalho de campo. E é isso. Obrigado a todos os editores. Vamos passar agora para a sessão de perguntas e comentários, ou qualquer outra coisa que possa surgir. Se tiver alguém já pronto ou pronta para iniciar, pronto, funciona. Eu tenho vários comentários em que parece que posso aproveitar e para contribuir para o debate. Uma questão que surgiu em várias intervenções foi esta questão do qual é formal e informal, e o facto que mesmo nas zonas consideradas urbanas há um grande nível de informalidade. Uma estatística que a Joyce e Silvia estiveram envolvidas num estudo que fizemos o ano passado sobre aspecto das terras. E uma maneira de medir a formalidade ou informalidade é de ver quem tem papéis para mostrar realmente a sua posse de terra, onde é que ocuparam. E encontramos, de facto, uma estatística um pouco chocante, que nem 7% da população entrevistada tiveram documentos que o Estado hoje em dia está considerado legais. Hein? Mas 85% da população entrevistada estava a considerar as suas ocupações legítimas. So, eu acho que isto, um estudo que fizemos já há 8-9 anos atrás, mostrou que um nível com as mesmas definições de formalidade, informalidade, mostrou que houve, no fim da guerra, mais ou menos, mais ou menos 20% da população que estava a viver em áreas que pode ser considerada legalmente formais. Mas, de facto, ao longo de 10 anos, desde o fim da guerra, o próprio IPGUL e as autoridades provinciais e do urbanismo nem distribuíram, nem atribuíram posse de terra para quase ninguém. Hein? Uma pequena número de pessoas. Hein? E eu, Carlos, vai recordar quando fizemos aquele primeiro estudo. Mas, de facto, as mesmas famílias que tiveram direito de terra no fim da guerra, hoje em dia têm, claro, o mesmo posse de terra, mas a cidade cresceu, está 2 vezes ou mais em termos de população. So, de facto, a percentagem dos que têm direito de terra está constantemente diminuir, hein, por causa do crescimento da cidade. So, isto é uma maneira de olhar com ferramentas que pode ser verificado sobre este aspecto de formalidade e informalidade. Outro assunto que foi levantado é este facto que parece que a Silvia mencionou isto, que os planos nunca foram completados. Mas nenhuma cidade do mundo está conseguindo concluir os seus planos diretores. Porque leva 10 anos ou mais para elaborar um plano diretor e a data que o plano está publicado já está 10 anos fora do prazo. Hein? São dados, está baseado nos pressupostos que não estão mais a realidade. So, eu acho que isto não é, isto é uma indicação e que devemos questionar realmente a eficácia ou a utilidade dos planos diretores. Hein? Porque no ramo do, e os colegas que são arquitetos urbanistas, hein, ou estão agora a estudar nestes temas, hein, nas universidades, sabem que os planos diretores é um conceito realmente dos anos, há 30 anos atrás. Hein. Hoje em dia, planeamento está visto mais como um processo participativo, em engajamento das comunidades, e é um processo que tende a crescer e evoluir com as mudanças demográficas, mudanças, é um processo muito mais dinâmico, hein? E vai sempre preciso uma monitoria, pesquisa, investigação constante para alimentar o processo. Hein? Mas isso está a ser feito hoje? Well, isto é, em termos de boas práticas, a imagem ou a pensamento do planeamento é isto, hein? Está promovido pela Habitat e são conservadores, mas parece que não está implementado em muitas cidades, mas eu acho que eu pessoalmente estou convencido que devemos começar a introduzir estas visões, estas metodologias mais participativas em planeamento. É? E eu acho que parece que há frustrações ali no IPGU, porque não pode manejar a cidade com a visão do plano diretor. É? Mas eu acho que o trabalho do IPGU em termos de monitoria do que está a acontecer, as ferramentas de GIS que estão a introduzir para controlar ou entender o que está a acontecer na cidade é muito positivo. Eu acho que tem de realmente reconhecer o valor do Instituto. Eu não estava, enfim, não sei se foi exato o que eu dei, mas eu não estava toda a diminuir o valor do IPGU É verdade que fazem um trabalho de acompanhamento do que está a acontecer, que é interessante, principalmente ao nível dos GIS. Eu acho que há frustrações ali para os que são formados com planos, naquela mentalidade do plano diretor, mas o plano diretor nunca será em dia numa cidade, não qualquer cidade do mundo, hein? Mas especialmente numa cidade tão dinâmica do que Luanda. Mas a minha preocupação com as tendências, principalmente o que Paulo mencionou, hein? E o caso de Chicala é um caso que é, de facto, Luanda tem uma urbanização ou história bastante interessante. Hein? Quando olhamos para Luanda, há insetos, zonas formais e informais misturadas de uma maneira, não gosto da palavra orgânica, porque é uma indicação que estes processos são espontâneos. Não são espontâneos porque a evolução dos bairros e os assentamentos urbanos em Luanda tem uma lógica que eu acho que vocês estão a capturar, hein? Tem uma lógica que pode ser desenvolvida ou pode ser valorizada. O que a visão, a mentalidade dos urbanistas, com os seus planos diretores, é mais e mais de tornar Luanda numa cidade do tipo apartheid, hein? O tipo de afastar os pobres do centro da cidade, não é um apartheid na base da raça, mas apartheid na base da classe, na classe económica. Afastar os pobres para a periferia, para, de facto, aproveitar aquelas zonas de alto valor, como a Chicala e Sambizanga, etc., Catambor, são terras alto valor. Hein? E afastar estas populações para zonas de periferia, onde a valor da terra é muito baixa e a carga para os pobres de chegar a nos seus empregos na cidade é ainda mais caro. Okay? Eu acho que isto é um processo que aconteceu nos anos há 40 anos atrás na África do Sul, que está condenado. O mundo não aceita isso. Okay? Porque estamos a aplicar este modelo de cidade aqui em Luanda? Quando, eu acho que há questões fundamentais à volta do mau aproveitamento dos conceitos de planeamento, uma visão de planeamento anárquica que não está mais a visão hoje em dia, e a produzir uma cidade que está a congelar realmente uma visão que nunca. A palavra que posso utilizar é a cidade de visão da parte. Uma questão que tenho para vocês, e já falei com vocês também à volta desta questão, e gostei muito a apresentação de Cláudia com os dados económicos, hein? Como este processo de urbanização está a ser financiado, hein? De onde vêm os investimentos para estas novas zonas de habitação? E isto é um nível de financiamento. E outra questão é como as famílias que vão ocupar novas áreas do assentamento, como vão financiar ou autofinanciar as suas habitações. Eu acho que quando olhamos para como os financiamentos são feitos e os mecanismos de financiamento, vamos entender um pouquinho as forças e os constrangimentos, as influências que estão a produzir esta nova visão de cidade. Porque zonas que estão consideradas, como a Silvia falou em termos do Zango, que são consideradas zonas de habitação social, realmente há poucas famílias que podem suportar o custo das casas nestas zonas. E não há mecanismos realmente para famílias de emprestar dinheiro dos bancos. Os bancos não estão a oferecer realmente linhas de financiamento adequadas nos juros acessíveis. E, de facto, é a minha impressão que realmente, por causa disso, aqueles modelos que a Cláudia apresentou, onde as casas são mais acessíveis através da autoconstrução, para a maior parte da população, é a única opção. Né? Não os pobres ou a camada, não simplesmente os pobres, mas a camada, eu acho que metade da população, ou mais, tem poucas hipóteses de comprar uma casa, mesmo uma casa social, feito num destes projetos como o Zango, ou Falamba, etc. Até Penguila. Eu acho que estamos bastante interessados em entender mais sobre o financiamento destes assentamentos e as próprias habitações. Se eu não colocou algumas perguntas, não sei que se queriam responder às perguntas antes de passar para outras perguntas ou perguntar. Mas quais são as perguntas? Well, eu acho que são mais comentários do que perguntas. São só comentários sobre a sua apresentação. Eu sou Gabriel Inácio, sou da Quixcrete, sou o chefe do departamento de auditorias da Quixcrete. Bem, basicamente, eu acho que são temáticas muito recentes e, por outro lado, não só, portanto, muito atuais, mas também de grande importância, porque realmente a grande questão que norteia mesmo as políticas do Estado atualmente são a questão da habitação, né? Tanto é que virou já até, vamos lá dizer, lema do próprio governo em termos de campanha desde os primórdios das preparações das eleições até de 2008 e continuam sendo os temas de debate atual. Por outro lado, focando na questão dessas pesquisas que os ilustres aqui acabaram de explanar, acho que seria necessário, por um lado, perceber bem quais são as políticas do Estado, né, em relação mesmo à construção, quer a aquisição da aquisição de casas já feitas, quer também esses planos de autoconstruções dirigidas e saber quais são verdadeiramente os programas e os projetos em carteira, porque muitas das vezes o que acontece é que mesmo o próprio governo central expõe um plano e depois as administrações locais ou os governos provinciais executam de um jeito e não há, digamos, não tem um hábito da publicação desses próprios planos para depois servirem de ferramenta para fazer uma comparação da performance da implementação dos próprios planos. Então, eu queria saber, por este lado, se houve, ou se tem alguma notícia desse, ou se aprofundaram esse aspecto, em termos de saber quais são os planos daqui a, sei lá, 20 anos, por parte do governo. E por outro lado, acho que é muito peculiar o aspecto da legalização. Quando se fala da barreira, e vamos lá dizer os limiares das fronteiras entre o formal e o informal, né, urge aqueles fatores e assim, aquelas situações em que o próprio Estado muitas das vezes não tem documentos de... Aliás, muitas administrações nem têm documentos das próprias estruturas onde elas operam. Então, também seria interessante cá entender qual foi a razão, porque realmente a organização do Estado, o Estado em si existe, mas muitas das vezes não há uma segmentação concreta do que um ministério faz, de quais são as diligências de um, de outro, porque muitas das vezes, por exemplo, para a legalização de empresa, de casa, vais à administração, a administração diz que tens que ir à administração central, depois mandam-te para o governo provincial. Enfim, é muito, muito complicado obter ter documento. Mas isso não é só pela excessiva burocratização, que é alimentada pelos mecanismos de corrupção que estão por detrás, mas também há uma questão mesmo da não estruturação do próprio Estado para fornecer esse tipo de serviço. E depois, outra questão é perceber, assim, eu gostaria de entender, do vosso ponto de vista, qual é a justa, digamos, a justa definição do que é as estruturas formais e informais em Angola, já que será que é pelos modos viventes que vamos definir se uma estrutura é formal ou menos, tanto de casa que tem anexo, que tem, enfim, aquelas modalidades, estruturas da vivacidade angolana, ou é meramente a questão da documentação, ou é meramente a questão da estruturação consoante o plano diretor do governo. E por outro lado, queria dar assim algum suporte na questão do plano diretor, como o senhor Alan tiver referenciado. A tendência atual de muitos estados é de começar desagregar esses planos diretores, mesmo pela demora que eles levam para serem mentalizados e programados, e também pela demora que levam para a execução. Então, acabam por estar de fora das realidades atuais em que se encontram no momento da implementação. Pronto, essas são as questões que eu queria cá deixar. Obrigado. Vamos ter algumas respostas? Alguns subsídios? Sem dar. Então, eu posso falar sobre o plano de formação. Nos dados da formal e informal, o que é o processo importante? É muito difícil para mim saber o que conta com formal e informal. Por exemplo, eu embarco no estudo sobre a nova vida e os pais. A volta na vida. Mas o que eu descobri é o grande número de pessoas que vivem na vida, apesar do facto que o papel de emergência devia ser registrar eles. Não têm documento, eles não sabem quem vive na nova vida. Não têm titularidade da propriedade, mesmo para as casas na vida, onde este processo devia ser facilitado. Então, tem trocas chaves para as vendas na nova vida, que estão a pagar 300 mil dólares, 900 mil dólares. Para uma casa, sem titularidade proprietária, mesmo dentro de um projeto planeado pelo Estado. Então, acho que em termos da documentação, mas toda a gente vai dizer que a nova vida é formal, né? É uma organização, tem luz, tem infraestrutura, tem metade, tem tudo. Então, nós falamos sobre a documentação normalmente como a razão porque é uma coisa formal. Mas, no meu ponto de vista, a maneira que as pessoas falam sobre a formalidade enfim, é mais a estética das casas. Então, às vezes, a pessoa vai dizer se é uma casa ou não, porque parece uma casa boa. Enfim, até as casas que vão para o Estado, para a classe média, não tem conexão. Então, e depois tem um step que está a começar a modelar as casas delas ao projeto do Estado, porque eles pensam que as casas têm a mesma estética dos casos do Estado, as pessoas vão pensar que é um centro informal. Então, tem esta parte oficial, onde é jurídica, onde é formal, as pessoas que têm documentação, mas na verdade, do meu ponto de vista, é que a maneira que as pessoas falam sobre a informal tem mais a ver como parece o prédio, como parece a casa, e tem menos a ver com a documentação. Então, o problema é que tem esta grande diferença entre o que a pessoa precisa para legalizar alguma coisa e o ponto de vista das pessoas na rua. Né? Se queria enfatizar, isso é verdade para a Nova Vida, é verdade para o Quilamba, não é? O plano foi aprovado, já estava construído. E o plano foi aprovado. Isso está. Um decreto de lei, não é? O decreto de lei é depois daquilo já estava construído. Mas a administração é exatamente a mesma. Quando eu falava de imposição de modo de vida, é um pouco isso. Eu acho que é o modo como se fala, é a capacidade que a pessoa tem de afirmar a própria visão sobre a formalidade que torna as coisas formais ou informais, não é? E há essa imposição de. É, lá está, da casa que parece que tem, que segue um determinado preceito daquilo que é uma casa, e isso é uma casa formal. Há aqui uma coisa que tem a ver com a ideia, ou aquela pergunta, o que é que nós achamos sobre as políticas do Estado em relação à habitação. E eu acho que, quer dizer, já não faz sentido pensar que o Estado é que vai resolver a questão da habitação, porque isso tem a ver com um conceito que tem a ver com regimes totalitários que já não é aquilo que supostamente acontece aqui. Portanto, eu acho que isso tem que acompanhar na política, tal política do Estado, será atribuir propriedade a quem, quer dizer, tem casa há mais de X anos, por exemplo, aquela ideia do princípio da ocupação de boa-fé que existe em vários países, pessoas que moram, muitas vezes também se vem logo com este argumento, dizer que os oportunistas estão ali, quer dizer, querem ficar com uma casa e tal. Mas também há ali, há muita gente que de facto tem uma casa há 30, 20 ou 15 anos, que foi melhorando ao longo do tempo e tal, e eu acho que a ideia de direito à propriedade para casos como esses, iria fazer com que essas pessoas, por um lado, melhorem as casas que já têm, porque outro dos problemas é as pessoas não quererem gastar dinheiro a melhorar porque estão com medo que vão ter que sair em breve. Portanto, cria-se ali uma questão, um impasse eterno. Mas acho que ao dar a propriedade iria fazer com que as pessoas melhorem, fazer com que as pessoas entrem no sistema de até vender, trocar, quer dizer, e tornarem-se os bons capitalistas, que é aquilo que, no fundo, o sistema quer, não é? E acho que devia ser um bocadinho por aí que as coisas podiam melhorar, e não pensar que o Estado é que vai resolver a questão da habitação. Eu estava só a acrescentar uma coisa em relação à questão do oportunismo, que realmente foi uma das coisas que eu ouvi muito no discurso, é que havia sempre uma grande massa de angolanos oportunistas e que viram nesta questão da expropriação se juntavam a familiares para depois ir no barco e apanhar, ter acesso a uma casa. E eu tenho sempre muitas dúvidas sobre este tipo de discurso, porque a minha leitura do mundo, acho que as coisas estão sempre relacionadas. E acho que era muito importante fazer uma leitura à montante sobre o porquê das necessidades das pessoas, se não há emprego, se é um país que tem uma fraquíssima produção, que também vem ainda da época colonial, em que o governo português não incentivava a produção para não haver concorrência. Bom, então a questão não se resume em termos da questão da habitação. A habitação é a última instância, do meu ponto de vista, de um processo muito maior, que tem a ver com a construção da própria sociedade. E uma sociedade que está muito fragilizada, corre depois o risco de que hajam equívocos. e que haja um equívoco desta natureza, de que as pessoas depois sejam chamadas de oportunistas. Porque as pessoas quando dizem, ah, são oportunistas, mas que oportunidades é que essas pessoas têm? Quais são as ferramentas que têm para entrar na dita forma de vida formal? São dúvidas que eu tenho. Outra questão que eu tenho, dúvidas que eu tenho, é a questão do informal e o legal. Não é? Fala-se muito do informal, mas também se fala muito do ilegal. Então eu tive uma ação de formação em Portugal sobre as normas urbanísticas em Luanda, muito bem intencionada. Qualquer semelhança entre todas as normas urbanísticas muito bem oleadas que eu aprendi lá e a realidade aqui são pura coincidência, não é? Pura coincidência. Então, para que continuar a insistir em criar mecanismos formais, legais, se depois são completamente autistas de uma realidade que tem outro tipo de forma de vida, outra forma de estar? Acho que era importante haver alguma reflexão sobre tudo isso. E, acima de tudo, não controlar com palavras como oportunismo ou com... Porque... Anárquico. É importante perceber a causa das coisas e dar os contributos possíveis para melhorar, porque ninguém salva o mundo de um dia para o outro e não é, do meu ponto de vista, com políticas nacionais de habitação que se vai resolver um problema que é um problema estrutural de uma sociedade que vem fragilizada há muitos anos, 40 anos de guerra, com 10 anos de paz e que está a tentar encontrar o seu caminho. E, portanto, tenho sempre algum... Faz-me sempre um pouco a impressão essa crítica do oportunista, do facilitismo, porque eu acho que aqui nada é fácil para ninguém. Em Angola, é muito pouco. Eu pessoalmente julgo que essas relações em termos de oportunismo são mais ligadas a uma tentativa de justificação da incapacidade do poder político em fornecer esses serviços. O que é que é? De um ponto de vista de leitura, vamos lá dizer, de conjuntura política, houve-se em 92 uma passagem do Estado comunista para o Estado democrático de direito, mas por outro lado criou-se aqui uma clivagem onde esta passagem fez com que houvesse uma constituição, parece que, de privatização do Estado. Né? E isso levou com que o Estado funcionasse dessa maneira que funciona desde os tanto como a tentativa de uma economia planificada, mas voltada a dar respostas aos anseios e aos caprichos, mais que anseios, daquela sociedade que é a sociedade que já está bem. Então, quando há essas tentativas de, digamos, de estruturar a sociedade através de planificações, mas do ponto de vista ideológico, através um pouquinho das experiências científicas, né, onde o Estado aparece como o ator principal, e é sempre isso que tem aparecido, não como facilitador de condições para realizações dos anseios sociais, mas como o próprio ator da planificação e da execução. Então, tem tentado, se calhar, justificar algumas discrepâncias na sua aplicação. Desculpa. Tem sempre tentado justificar algumas discrepâncias na sua aplicação, fazendo acusações diretas à sociedade, um pouquinho também para desviar as atenções, porque a bonda verdade, né? Mesmo de um ponto de vista legal e jurisdicional, a questão de uma ocupação, eu posso ocupar um sítio, o Estado não tem prova que eu tenha ocupado ou menos, porque o próprio Estado, a administração, mantém, digamos, no âmbito do céu da sua reserva fundiária, por exemplo, mantém aquele terreno lá em anexo. Por exemplo, uma administração pode ter, tem o controle das estruturas da terra e tal. Então, mostra-me que esta coisa está no teu documento e que no teu documento diz que esse terreno está livre. Se você vai à administração ou qualquer administração, não tem. Ali surge a grande questão, por exemplo, do financiamento. O financiamento às, digamos, construções aqui é muito discrepante com a realidade jurídica. Por isso é que a maioria dos financiamentos, eu até atrevo-me a dizer que 80% do financiamento que vem são financiamentos semi-legais ou feitos através do Estado. Por quê? Porque as bancas não financiam essas construções, as pessoas, sobretudo na autoconstrução dirigida, pelo facto de não haver fundos de garantia, mesmo a própria documentação, o direito de superfície e títulos de propriedades e por aí fora dos terrenos. Isso, se calhar, foi uma das questões que norteou o próprio Estado, né, na nova Constituição, a pôr toda a terra de Angola, vamos lá dizer, propriedade do Estado. Isso também para veicular um pouquinho e estruturar, ou vamos lá dizer, mitigar essa falta no tange à legalização dos terrenos. Outra posição que eu tenho, né, é que mesmo a questão digamos, desse processo de burocratização e das realidades da corrupção que a gente vive há bastante anos pelo vulgo, pela nossa história, né, tem sido também um elemento de muita dificuldade para o acesso, quer ao crédito e ao acesso, digamos, à realização da casa própria, porque aqui os custos são excessivamente elevados para comprar qualquer coisa que seja, mesmo casa, e tem a população não tem como, não tem meios, e também a economia não roda num sentido, digamos, vamos lá dizer, automatizado, que faça com que um produto desenvolva o outro. Por exemplo, a construção de casa devia-se pressupor surgirem mais serviços financeiros de acesso às próprias casas, mas não é isso que se tem acompanhado. Isso porque todo o desenvolvimento, quer econômico, quer político, do país, tem sido na vertente da uma ideia do Estado e também uma implementação do próprio Estado, digamos, com criações de empresas do próprio Estado, né, privatizada por elementos privados. Então, tem sido assim, até muitas das vezes parece que há alguns elementos ali que funcionam como um governo dentro de um governo, né? O caso, por exemplo, do Quilamba, onde a concessão, digamos, é a venda, foi reservada a Sonangol, mas Sonangol não é a que devia ter, do ponto de vista mesmo legal e jurisdicional, a competência fazer essa comercialização. Mas depois entendeu-se um pouquinho a razão qual era, que depois passou essa concessão para uma empresa privada que tinha laços com o próprio Estado. Então, se calhar são mesmo aqueles problemas estruturais que acabava de dizer, que estão enraizados na própria esquematização do Estado. E é ali, se calhar, onde está o maior foco. Pronto. E o desenvolvimento do Estado não vai abraçar aquela que é as propensões e os modos viventes, digamos, da população, né? Onde eu vi algumas experiências no Brasil que eu fiquei pasmo como havia algumas casas nas favelas que tinham correio, caixas de correio, né? Tu podes mandar carta e lá chega, beco X e caixa de correio Y e chega. Isso é que é uma urbanização portanto, é uma urbanização e adaptação de uma estrutura que é da realidade do próprio modus vivendi, né, da sociedade em que era alocada a situação, portanto, da sociedade brasileira. Por exemplo, estou a falar do caso do Rio de Janeiro. O mesmo poderia ser feito cá, e, portanto, no conceito de urbanização e dar, vamos lá dizer, sentido de organização, porque os mesmos condomínios e tal, mesmo as próprias empresas não têm documentos. Então, não tem, com isso também não tem estrutura para providenciar serviços. Por isso é que as taxas condominiais são muito altas lá. É como se tu tivesses a pagar uma outra casa. Tipo, estás a pagar renda, mas compraste uma casa. Isso por quê? Porque, digamos que não tem uma estruturação do Estado, onde o Estado possa providenciar serviços básicos como de segurança, como de água, energia, e tudo isso é feito através da especulação de empreendedores, né? Vão providenciar esses serviços. André, o senhor Carlos tinha também uma intervenção para fazer. Sou Carlos Figueiredo. Queria dizer que eu, nos anos entre 71 e 74, os meus pais compraram casa na Curimba. Era um bairro ilegal, era um bairro, e era muito comum, vamos dizer claramente, era um bairro de brancos, portanto, não era um bairro, vamos dizer, de marginalizados. O meu pai trabalhava no Banco de Angola, na altura. Mas toda aquela urbanização, chamemos assim, surgiu primeiro e só depois é que se exigia às estruturas do Estado o reconhecimento, as ligações, de, um pouco como estava a dizer, em relação às favelas. Eu lembro quando nós fomos para lá, havia um chafariz, onde as várias casas regularmente ligavam uma mangueira e enchiam um tanque elevado, a água vinha com bastante pressão, e depois ficavam com a água canalizada dentro de casa. Portanto, depois, mais tarde, tratava-se de uma licença qualquer, não me lembro agora dos detalhes, e a câmara ligava a água à casa, a mesma coisa em relação à eletricidade. Então, eu acho que há aqui uma tradição de fazer as coisas mal feitas, vamos chamar assim, que já vem do tempo colonial. Aqui, aquele bairro à volta do aeroporto, chamava-se bairro Salazar. Também é. Agora é Martins, pois. Na altura chamava-se bairro Salazar. E havia regularmente incidentes de irem os tratores da Câmara, que chamavam o Camartelo, partirem casas. Casas feitas de tijolo e com telhas e não sei o quê, que partiam. Portanto, esta luta já é antiga, digamos, este problema de plano e depois construção. Portanto, eu dou uma ideia que a definição de formal e informal é capaz de não ser, eu estou de acordo com o que estava a dizer, é capaz de não caracterizar bem as várias realidades. Porque aquelas onde nós morávamos não era considerada MUSEC, mas era informal, claramente. Aquilo era uma construção ilegal, informal, mas estruturada. Não sei bem quem é que fazia os arruamentos, mas aquilo tinha arruamentos, era... Um bairro operário. Como? Um bairro operário. Sim, é. Mas eu diria que, como paralelo agora, no pós-independência, nas zonas do Palanca, também, pelo que me consta, pessoas que vinham do Congo fizeram zonas absolutamente bem estruturadas, com arruamentos e coisas, mas é informal também. Agora, o que eu acho que a população e a sociedade toda tinham uma consciência muito clara da diferença entre o que é viver no MUSEC e o que é viver na cidade. E no AMBO também chama-se viver no bairro ou viver na cidade. Acho que não há muita dúvida. E qualquer pessoa sabe dizer se ele vive no bairro ou se vive na cidade, ou se, até no mapa mostrar a partir de onde é que é bairro, a partir de onde é que é cidade, ou MUSEC e cidade. Eu acho que talvez esses conceitos possam ser interessantes de explorar o que é que as pessoas levam em consideração. Eu acho que é muito mais estrutura, também o reconhecimento por quem presta serviço. Infraestrutura? Infraestrutura? Sim, sim. Por exemplo, servir com água, com luz. Mas, às vezes, há esse reconhecimento a sítios que não são, digamos, legais. Então, o legal e ilegal acho que não é a questão. É a outra questão que... Talvez seja de explorar. Eu acho muito interessante a ideia do bairro. As pessoas sentirem no bairro, não é? No bairro, não no sentido. No bom sentido, é o meu bairro, a pessoa vive no bairro, no seu bairro, não é? Mas no âmbito isso tem um sentido de zona mais pobre. Ou vivo na cidade ou vivo no bairro. Isso é verdade que dentro da cidade há bairros, mas quando a pessoa diz vivo no bairro, não tem o sentido de. É o equivalente a dizer que não anda que vive no centro. Agora, parece-me que um problema que afeta a forma como Angola se está a urbanizar e que afeta muitos outros setores, afeta a agricultura, afeta muitos setores, é que eu quase que diria, há uma visão quase que super colonialista, há uma visão que de modernização acelerada que não está assente na ciência, porque muitas vezes não se faz estudos primeiro para perceber, para fazer essa modernização. E não está também, não se coloca essa visão em diálogo. é quase uma visão iluminada. Alguém diz, ou porque é arquiteto, ou porque é... estudou lá fora, ou porque já viu muita coisa, ou porque tem poder, diz, não, isto devia ser assim. E começa a empurrar as coisas nessa direção. Se tiver poder. Bem, às vezes há muitos, um tem mais poder, outro não tem, e lutam às vezes várias visões, mas são todas partidas do, partindo desta visão mais iluminada, de alguém que sabe como é que as coisas devem funcionar. E que as pessoas que vivem lá, se calhar não sabem. Essa visão normalmente... parte desse princípio, essas pessoas são todas um pouco burras ou atrasadas, é, não vale a pena estar a ouvi-las, é bom, é, a gente vai fazer e eles vão perceber que isto é melhor para todos. A maneira como se mudam praças, como se criam bairros, como se desfazem bairros, é muito afetada por esta visão de que às vezes depois de fazerem erros tremendos é que se vê, por exemplo, em relação à deslocação de alguns mercados, já ouvimos às vezes governantes dizer que foi um erro, mas não há essa atitude de querer basear as atitudes em ciência, em fazer estudos de impacto ou de... Bem, eu não estou a fazer uma comunicação, era o que eu queria dizer. Eu acho que eu queria seguir um bocadinho na linha do que eu estava a dizer. E uma das coisas que eu acho muito interessante em termos de desenvolvimento e talvez uma estratégia para o futuro, para levantar algumas áreas, simpatizo muito com o estudo que a DEDAB tem feito em termos de dividir certas áreas ou certos bairros em tipologias. E dentro dessas tipologias há vários mecanismos para pôr um bairro numa ou outra tipologia. Tu vês o acesso à água, à luz, tem coisas que têm a ver com arrumamento, saneamento básico, se há contentores de lixo, se há recolha de lixo. E desse modo, várias áreas foram, posso dizer, graduadas, ou dadas um grau, e foram postas em certas tipologias. E eu acredito que essas mesmas tipologias ajudariam nesse processo comunitário que muitos estavam a falar. E depois começamos a desenvolver essas áreas naquilo que falta. Né? Estamos a falar de áreas que o colega disse que no Brasil já tem correios. Mas eu acho que aqui em Luanda uma das coisas que ajudaria esse desenvolvimento é olharmos para aquilo que são as dificuldades básicas em certas áreas. Né? Aqui vamos dizer que o problema aqui é mesmo uma das coisas principais é que não tem arruamento. E começamos o desenvolvimento atacando essas áreas básicas, né? Nessa tipologia, uma das coisas principais é mesmo a falta de água. Então, atacarmos em termos de acesso à água, e eu acho que isso ajudaria muito com esse processo participatório em desenvolver esses diferentes pacotes, essas diferentes tipologias em áreas mais formais nesse que nós achamos que é o que deve ser formal, e mesmo também nesse processo do que é o legal e o ilegal, se a pessoa tem acesso ou não tem acesso. Eu acho que são esses levantamentos que precisam de ser feitos para que esse processo de desenvolvimento ou urbanização seja mais adequado àquilo que é a realidade de Luanda. Eu percebo um bocadinho assim, eu acho que por esses estudos não estarem a ser feitos, esses levantamentos talvez não serem considerados em muitas situações. Nós vamos agora para o plano diretor, ou vamos para a ideologia de uma empresa que veio de fora e achou que é isso que se deve fazer, mas nós temos como fazer um levantamento básico daquilo que são as necessidades nessas e naquelas áreas e tentar atacar essas necessidades básicas. Eu percebo assim, eu não sei se vocês tiveram acesso a esse levantamento e o que é que vocês acham desse tipo de divisão, desse tipo de estruturação que foi feita. Acho que queria um bocadinho ouvir nesse sentido se tem lógica ou não fazer esse tipo de... É só para acrescentar o que a Joyce estava a dizer. De facto, o Carlos vai recordar que quando elaboramos as primeiras esta metodologia do tipologias urbanas, de facto, chegamos com três divisões. É uma para zonas urbanizadas e uma zona que está considerada urbanizada, tem título, tem serviços básicos, etc. Mas no outro, a segunda, well, no outro lado foram zonas não urbanizadas, hein, que são, parece que podemos considerar um sexo, as zonas de periferia ou zonas dos antigos um sexo. Mas a definição entre as duas foram zonas urbanizadas, como o Carlos estava a indicar, zonas onde as pessoas já fizeram previsões logo para a instalação das infraestruturas. E tivemos conversado, não sei, ontem ou ontem, sobre esta história destas visões de urbanização. E foi publicado em 81 e tal, uma lei, um regulamento sobre autoconstrução. E ali onde introduziu este conceito de fazer planos urbanísticos sem instalar a urbanização. Foi a primeira vez que o governo, de facto, aceitou este. E também na base da realidade que não tiveram nenhuma capacidade de criar infraestruturas para acompanhar este processo de crescimento da cidade. Mas fizeram uma tentativa e publicaram uns regulamentos para permitir o loteamento na base de uns planos urbanísticos, mesmo se o governo não tiver a hipótese de colocar serviços ali. So, eu acho que esta lei de autoconstrução é, de facto, pode ser aproveitado como um instrumento para dar provisões ou dar um nível do direito de ocupação, pelo menos, que não é uma não é uma propriedade em pleno como o direito de superfície, mas um mecanismo para dar pessoas que vivem nas zonas urbanizadas com uma certa direito de posse ou direito à ocupação. Eu acho que será realmente importante para o governo de voltar a aprofundar realmente estes mecanismos para até oferecer provisoriamente direitos de ocupação naquelas áreas que logo podem ser urbanizadas. So, yeah. Mas é isto que estamos no estudo que a Joyce e a Silvia participou, foi uma das conclusões principais das recomendações para o governo. E espero que, eu não sei se o arquiteto Lídio tem uma, porque você está a trabalhar num plano de requalificação dos museus hoje em dia, se este conceito pode ser ou será incorporado nos planos. É interessante, por acaso nunca conhecia essa lei. O que se tem estado a fazer, quando estou a trabalhar no gabinete técnico de reconstrução urbana de Cazenga e de Sambizanga, onde se está a fazer um plano diretor de Cazenga, Sambizanga e Rangel, e onde as pessoas que vivem no século de Cazenga e Sambizanga e Rangel são reconhecidas algum direito, isto é, as casas. As casas principais é reconhecido o título de ocupação, mas os anexos, essas pessoas irão ser realojadas no ZAN. Isto é, os proprietários das casas principais dos museus no processo de reconversão, elas vão viver lá nos próprios bairros, tanto no Kazenga como no Sambizanga. Mas os anexos, quando se refira ao anexo, são apenas um quarto. Normalmente são, conhecemos a nossa realidade, são quartos, compartem uma instalação sanitária comum, né? Estes vários anexos, essas pessoas irão ser indemnizadas no Zango, da igual, quando tem um compartimento do igual. Apenas as casas principais, os proprietários é que serão compensados na altura da reconversão. Mas isso, acredito eu, que nós não tenha um mecanismo legal. Isso é que tem sido dito, tem sido publicado, inclusive na televisão. Mas é importante nessa fase sustentar-se, regular-se, ter um mecanismo legal para poder destrinçar o que é anexo, o que é a casa, que tipo de ocupação. Quer dizer, isso ainda está meio nublado. Mas o que é facto, ainda hoje acabo de sair do Sambizanga, o que é facto é que todas as referências históricas, sejam moradias, onde viveu uma personagem histórica do sítio, seja uma rua importante para a comunidade, seja uma praça ou um largo, estes espaços estão a ser cadastrados para que no plano o diretor sejam incorporados neste plano, para manter a identidade do lugar. Então, obviamente as casas, as moradias são precárias, pretende-se reconverter e urbanizar, mas obviamente preservar alguns lugares identitários, memória do lugar, algumas, isso pretende-se. Para já, por acaso, esse plano está no Facebook de livre acesso e até foi colocado para colher comentários. Se forem no Facebook e digitarem Luanda Norte, aparece o plano. O plano não, o anteprojeto. O plano não está concluído, mas o anteprojeto do plano está na fase de recolher contributos. Mas o mais acho que triste é que o que se faz são faz fazendo muitos erros, como zango, demolição, muitos erros são feitos. Infelizmente, bons projetos não são executados. Como, por exemplo, o GAT é um gabinete de apoio técnico criado em 2004, foi um decreto presidencial. Criada em 2004 para fazer-se um plano de urbanização do Sambizanga. Neste gabinete criado, foi estruturado de uma forma com sociólogos, historiadores, economistas, juristas, quer dizer, foi o melhor projeto pós-independência, com uma equipe de angolanos, multidisciplinar, que elaborou um projeto muito bom com as comunidades, com as comunidades de Sambizanga, com a Sambila e outras, os Sobas, participaram ativamente no processo, no projeto. Um projeto de miscigenação, não havia discriminação social nem espacial de ricos e pobres, quer dizer, era um projeto totalmente integrado e inclusivo. Isso começou em 2004, e foi até 2005, só que ficou na gaveta, não teve, esse projeto não teve sequência, infelizmente não teve sequência, mas por acaso o Pepe Tela era o sociólogo, a arquiteta Isabel Martins como historiadora, o economista José Cerqueira, foram os melhores especialistas em cada área, o engenheiro hidráulico, o Leão Machado, quer dizer, dos melhores especialistas em cada área, de engenharia, arquitetura, economia, concentrados numa única gabinete, e estudou-se de uma forma profunda com as comunidades do Sambizanga. Pronto, esse projeto ficou na gaveta, não deu sequência. Foi aprovado agora um projeto do Aqua Sambila, já em Conselho de Ministros, que esse projeto esse que vai ser executado. Este projeto foi buscar, de alguma forma, algumas informações, alguns dados desse anterior projeto do gabinete do GAT. Foram feitas algumas modificações. Então, quer dizer, esse projeto atual que foi aprovado pelo Conselho de Ministros foi um país 60% parte do anterior GAT, que é esse gabinete de apoio técnico. enfim, trabalharam em conjunto. Eu, por acaso, tive a sorte de trabalhar no, na parte técnica, né, no GATT, e pelo menos neste, ao longo deste, foi um ano de trabalho, e deu para ver que foi um trabalho exaustivo com as comunidades, com, foi muito, só que não, não teve, ficou quase 2004 até quase 8 anos parado. Depois apareceu o Aqua Sambila e fez umas... Tem algum compromisso, acho que sim, esta alguns de vocês também. Então, podemos fazer só um encerramento deste debate. Acho que foi um debate muito, muito produtivo, muito, uma oportunidade. E passo algum imodesto, mas uma oportunidade mesmo muito boa para conversarmos juntos. Nós contactamos muito por e-mail, estamos afastados uns dos outros, então estes períodos em que coincidimos aqui em Luanda, de facto, são os períodos mais produtivos, mais esta interação, este contacto. Portanto, eu acho que a DW também poder proporcionar sempre estes encontros são de facto oportunidades ótimas para debater a cidade. Acho que o projeto do Luanda Norte merecia um debate também destes, um debate de facto público, uma conversa numa outra altura, porque há muitos temas que o arquiteto Lido falou, quer dizer, o que é casa e o que é anexo, não é? Se for o filho e a casa principal é o pai, como é que é isso? Já não é. Portanto, é um bocado complicado generalizar às vezes, estamos a falar de uma população de 2 milhões e tal de pessoas, portanto, não sei bem como é que isso vai funcionar, mas. Da nossa parte, julgo que a conversa andou também naquelas questões de quer dizer, um bocado imediatas às vezes do formal e informal. Eu também estou à procura de um melhor termo para referir-me a esse diálogo, não é? Até agora encontrei outro que é o oficial e informal, portanto, a cidade oficial e a cidade. Porque é oficial no sentido que, quer dizer, de facto falou-se aqui sobre a ideia do que é que parece, não é? Se parece uma casa já é formal, legal. Se não parece já não é, portanto é complicado definir, não é? E arranjar termos que possam definir, portanto falar sobre Luanda é muito difícil nesse aspecto, porque nós não conhecemos contextos onde se passem as coisas que se passam aqui. É difícil às vezes comparar, não é? Mas julgo que o problema muitas vezes que surge é uma, atribuir uma conotação muito negativa à palavra Mosseco, por exemplo. Acho muito interessante esta conversa também sobre o que é bairro. Porque, quer dizer, a Maianga é um bairro, Alvalade também é um bairro, não é? Quando as coisas entram já no imaginário coletivo passam a pertencer à ordem urbana da cidade, do bairro, seja o bairro de São Lisandro, não sabia que as comissões de bairro não têm, as comissões de moradores não têm presença oficial na Constituição, portanto isso também é um tema muito interessante. De facto, pensei que aquela organização fosse mais oficial, mas não. Tanto trabalho. É. É oficial, não é legal. Exato. Não é legal. Mas, não sei, eu acho que parte também desta conversa, parte pela discussão daquilo que é a cidade, não é? Eu acho que a cidade é muito mais do que do que um plano diretor ou um interesse imobiliário, não é? E muitas vezes aquilo que está a acontecer em Luanda, na minha opinião, e esta ideia de fazer cidade é anti-cidade, não é? Como é que se faz cidade pensando em dividir e criar os tais guetos de apartheid que o Alan falava, mas não é um apartheid racial, é um apartheid de classe. E, no entanto, há muitos outros aspectos a pensar como modo de fazer cidade neste tipo de organização. Eu acho que há ali, de facto, uma lógica, tenho defendido isso às vezes, aqui é muito difícil ser levado a sério às vezes, sinceramente. Porque... Mas são muitas visões, né? Tem também que acreditar que há várias ideias, formas de ver as coisas. Por exemplo, em Caracas eles assumem como século, a gente vai mudar os bairros. As favelas de Caracas, de Venezuela, eles assumem como líder, eles assumem como uma realidade. São várias coisas, são também do Brasil, são mais da favela, toda a cidade. Agora, em Luanda, né? Existem sexos, existem... A dinâmica urbanística, provavelmente, se quer ser muito maior, mais intensa. E tudo também muito depende do que é que se quer no futuro. O que é que nós queremos para no futuro das cidades? Queremos uma cidade verde, uma cidade com espaços abertos, espaços com praças. E por que não edifícios com uma boa arquitetura? Mesmo, inclusive, arquiteturas feitas com as pessoas. Mas a... Se formos a perguntar às pessoas que vivem nesses bairros e se querem mudar, se lhes fores dar essa chance de pagarem para mudar, se calhar eles vão querer mudar. Se calhar o que é forte, que é o facto que existe essa forte relação de vizinhança. O bairro não consiste só no edificado, mas o bairro é a relação social. Mas é a imagem da cidade, é a imagem. Se calhar o tal gueto, a segregação, aquela ilha que se cria, uma ilha sem muralhas, é a imagem, a conotação de que não vivo ali no bairro, como o Carlos falou, vivo no bairro, quer dizer, é logo segregado. E se esse bairro, se for possível mudar a cara, se é possível mudar a cara dessa imagem, desse bairro, e torná-lo integrado num contexto mais harmonioso, mais formal, entre aspas. É mais no fundo que se pretende não cristalizar, não parar, mas dar uma evolução a partir do momento que se assume como Caracas. Existem projetos muito interessantes, inclusive, mas não nas favelas. Mas eles assumem como uma realidade, é ali, como as favelas do Rio de Janeiro, projeto de favela. Favela bairro, é a solução de que, não, é o direito, é uma cidade também. Mas no fundo depende da imagem que se pretende também. E entra depois na política, quer dizer, entra. Mas como arquitetos, nós que estamos profissionais, é mais a imagem que se pretende. Eu gostava só de acrescentar uma coisa a isso, voltando outra vez ao início da conversa, que é a questão do direito à cidade. Porque eu diria disso, o direito, a que cidade é que queremos? E não entrando em questões políticas, que cidade é que queremos e para quem é que queremos esta cidade? Esta cidade é para todos os cidadãos que neste momento habitam, quer seja bairro, independentemente do nome, ou é só para uma parte dos cidadãos? Ou, se é para todos, que direito há a cidade e como construir uma cidade, ou que forma de fazer cidade, de forma a que todos possam usufruir da cidade com os mesmos direitos? No espaço público, independentemente do espaço individual de cada um, da sua própria habitação, ser maior, ser mais pequena, ser para 10 ou para 2 pessoas, naquilo que é o espaço comum, que é o usufruto comum da cidade, democrática, mais justa, mais equilibrada, eu volto a pegar naquilo que o Paulo dizia, que é se estimando 80% da população de Luanda vive no LUSEC, no bairro informal, no bairro legal, no que quer que se queira dizer. Então, a minha sugestão é que se consulte também essa maioria da população que faz a cidade, não é só que vive na cidade. Essa população é a cidade, não é? São 80% da cidade, a forma como usam a cidade, como constroem as casas, como andam de carro, como andam a pé, como vendem coisas no centro da cidade. E só queria fazer um paralelo outra vez à questão do sal, porque a cidade, a forma como a cidade se exprima tem sempre a ver com política, não com a política, com a carga com que tem aqui. Nós em Portugal falamos muito de política de uma forma muito mais ligeira, não tem esse peso, eu tenho sempre algum peso aqui para esta falar de política. Não, nós falamos das políticas, porque as políticas é pensar, é a forma de pensar a cidade. Então, o SAL foi um processo que foi muito interessante, porque utilizou a participação popular na construção das suas casas. Só que isso também deu poder à população. E acabou lá, em uma altura muito revolucionária. Ou seja, são processos que, não sendo políticos, se misturam. Mas são interessantes porque, se a pessoa utiliza a cidade, então também tem que poder falar sobre a cidade que quer. Isto é essa. Eu vou aproveitar a direita de ter... Já só para dizer que vai haver ainda este mês um fórum urbano. Não sei se foi chato. Antes do fim do mês está a ser organizado um fórum urbano. E vamos lutar para tentar... Vamos tentar de lutar para... influenciar este fórum, ser aberto para a sociedade civil, ter realmente um papel, um voz ali. Mas eu vou aproveitar um direito de ter a última palavra. É um comentário sobre o que o arquiteto Lídio disse e também a Silvia. Não podemos esquecer também, eu estou de acordo com também um arquiteto ainda falar em termos da qualidade do espaço urbano, etc., e também os direitos dos residentes. Mas para não esquecer aspectos económicos, hein, que o maior parte dos, o investimento mais importante para a maior parte das famílias é o seu investimento na sua casa e o terreno que comprou para colocar a sua casa. E não podemos esquecer que as populações têm direito de defender as suas interesses económicos. E quando são afastados da cidade para as zonas de margem, quando são marginalizados, também são marginalizados em termos económicos. Os mais vulneráveis muitas vezes perderam os poucos poupanças e recursos acumulados ao longo de muitos anos nestes programas de urbanização. E um dos direitos muito importantes para respeitar são os direitos económicos, sociais também, mas socioeconómicos das populações urbanas. Né? Mas, quero agradecer a todo mundo para as suas intervenções e eu espero que voltemos a estes debates cada sexta-feira. Tivemos muita sorte de ter todos vocês cá no país na mesma altura, foi excelente, mas vamos aproveitar também as suas vindas em para continuar estes debates e também ouvir mais sobre as suas pesquisas e as suas constatações nos trabalhos feitos. Então, obrigado. Hein?